Desde pequenininha era toda afeminada. Teu pai era pastor da igrejinha da quebrada. Aleluia. Gostava de louvor, era fã da Bruna Carla. Amém. Mas via Beyoncé e ficava toda encantada. Em um belo dia resolveu sair de casa. Caiu no mundão e voltou transicionada. Ela voltou transicionada. Ela virou trava. Ela virou trava, largou a igreja, agora corre atrás de vara. Ela virou trava, largou a igreja, agora corre atrás de vara. Ajoelha e reza, porra, ninguém entendeu por que que o Adão virou Eva. Ajoelha e reza, ninguém entendeu por que que o Adão virou Eva. Pico mãe Prats, vara. Pico mãe Prats, vara. Chupa sua pica, mordo sua raba, engulo suas bolas e ainda mijo na cara. Na cara. Joga. Joga que joga, joga de laço, a travesti ainda vou te pegar. Joga que joga, joga de laço, a travesti ainda vou te pegar. Joga o pico mãe Prats, Prats. Ô talarica, você não me engana. Eu sei que você gosta é de merda de piranha. Tu tá mamando onde eu já caguei. Você é tão otária porque agora ele é meu ex. Agora ele é meu ex. Pico mãe Prats, para. Pico mãe Prats. Jogo muito na sua cara.